Ficheiro 114, página 917, capítulo 46. Timer mortis conturbat me. Havia homens e vestígios da sua passagem por toda a parte, à medida que avançávamos para norte, seguindo a retirada do exército das terras altas. Passámos por pequenos grupos de homens a pé, caminhando tenazmente, as cabeças baixas contra o vento e a chuva. Outros prostravam-se nas trincheiras e sob as sebes, demasiado exaustos para prosseguir. Equipamentos e armas haviam sido abandonados ao longo do caminho. Aqui uma carroça derrubada, os sacos de farinha rasgados e estragados pela umidade, ali um par de pequenas colubrinas sob uma árvore, os canos gêmeos brilhando sinistramente nas sombras. O tempo estivera inclemente o dia inteiro, atrasando-nos. Era 13 de abril e eu cavalgava e caminhava com uma sensação constante, atormentadora de horror no meu coração. Lord George e os chefes de clã, o príncipe e os seus principais conselheiros estavam todos na casa Culloden. Ou assim nos tinha informado um dos MacDonald que encontramos ao longo do caminho. Ele pouco sabia, além disso, e não o detivemos. O homem afastou-se, tropegamente, pela neblina, deslocando-se como um morto-vivo. As rações eram escassas quando eu fora capturada pelos ingleses há um mês. A situação passara claramente de mal a pior. Os homens que vimos moviam-se devagar, muitos cambaleando de exaustão e inanição, mas prosseguiam obstinadamente em direção a norte, todos seguindo as ordens do seu príncipe. Caminhavam para o lugar que os escoceses chamavam de Drumassie Moor, para Culloden. A determinada altura, a estrada ficou demasiado má para os trópicos póneis. Tivemos de contornar o troço inviável, conduzindo-os pela orla de um pequeno bosque, através das urzes úmidas da primavera, até onde a estrada se tornava de novo transitável, a uns 800 metros de distância. Será mais rápido atravessar o bosque, disse-me Jamie, tomando rédeas da minha mão dormente. Fez sinal com a cabeça, indicando o pequeno bosque de pinheiros e carvalhos, onde o cheiro fresco e adocicado de folhas molhadas se elevava do solo encharcado. Vai por aí, Cessnar. Encontrar-nos-emos do outro lado. Eu estava demasiado cansada para discutir. Colocar um pé à frente do outro era um esforço evidente. Esforço que seria indubitavelmente menor pela camada macia de folhas e agulhas de pinheiro caídas no bosque do que através das urzes pantanosas e traiçoeiras. Estava silencioso no bosque. As lamúrias do vento, abrandadas pelos galhos dos pinheiros acima. A pouca chuva, que atravessava os ramos, tamborilava ao de leve sobre as camadas de folhas de carvalho caídas, curtidas como couro, estalando e sussurrando, mesmo quando molhadas. Ele jazia a apenas alguns metros do extremo mais remoto do bosque, ao lado de uma enorme rocha cinza. O líquen, verde claro da rocha, era da mesma cor do seu tartan, e o castanho do xadrez das suas roupas misturava-se com as folhas mortas que o vento soprara sobre o seu corpo. Parecia de tal modo fazer parte do bosque que eu poderia ter tropeçado nele se não tivesse sido detida pela mancha de um azul brilhante. Macio como veludo, o estranho fungo espalhara o seu manto sobre os membros nus, brancos e frios. Seguia a curva dos ossos e dos tendões, lançando pequenas irradiações trêmulas, como o mato e as árvores de uma floresta, ao invadirem terrenos desertos. Era um azul vívido e intenso, puro, estranho. Eu nunca o vira, mas já o ouvira falar por um velho soldado de quem eu cuidara e que lutara nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Chamávamo-lo de Fogo Fato, contara-me ele. Azul, azul fosforescente. Não se vê em lado nenhum, a não ser no campo de batalha, em homens mortos. Ele erguera o olhar para mim, os olhos cansados, estarrecidos, sob a ligadura branca. Sempre me perguntei onde viveria, entre uma guerra e a outra. No ar, talvez, os seus esporos invisíveis, à espera de uma oportunidade à qual agarrar-se, pensei. A cor era brilhante, incongruente, luminosa como um anil com que os ancestrais deste homem se pintavam antes de ir para a guerra. Uma brisa atravessou o bosque, perturbando os cabelos do guerreiro morto. Agitaram-se e levantaram-se, sedosos e parecendo cheios de vida. Ouvi um ruído de folhas esmagadas atrás de mim e comecei a sair convulsivamente do transe em que mergulhara a olhar o cadáver. Jamie estava ao meu lado, fitando-me. Não disse nada. Apenas me segurou pelo cotovelo e conduziu para fora do bosque, deixando para trás o morto, envolto nos tons saprófitos da guerra e do sacrifício. Chegámos à casa Culloden a meio da manhã de 15 de abril, tendo-nos arrastado implacavelmente a nós próprios e aos póneis, com supremo esforço para alcançar. Abordámo-la pelo lado sul, primeiro atravessando um aglomerado de construções exteriores. Houve uma agitação, quase um frenesim, entre os homens na estrada, mas o pátio do estábulo estava curiosamente deserto. Jamie desmontou e entregou as rédeas a Murtagh. Espera aqui um momento, disse. Parece haver algo de errado. Murtagh olhou para a porta dos estábulos, parcialmente aberta, e assentiu com a cabeça. Fergus, montado atrás do escocês, teria seguido Jamie, mas Murtagh impediu-o com uma palavra ríspida. Com os músculos enrijecidos da viagem, deslizei do meu próprio cavalo e segui Jamie escorregando na lama do pátio. Havia realmente alguma coisa estranha a respeito do estábulo. Só quando segui Jamie transpondo a porta é que me apercebi do que era. Estava silencioso demais. Tudo ali estava quieto demais. O espaço estava frio e escuro, sem o calor e a agitação habituais de um estábulo. Ainda assim, não estava completamente isento de vida. Uma figura escura moveu-se na escuridade, grande demais para ser um rato ou uma raposa. Quem está aí? Perguntou Jamie, dando um passo à frente para me colocar automaticamente atrás de si. Alec? É você? A figura no feno ergueu a cabeça devagar e a sua manta caiu. O chefe da estrebaria do castelo de Leor tinha apenas um olho. O outro, perdido num acidente há muitos anos, estava coberto por uma venda negra. Em geral, bastava-lhe um olho. De um azul vivo e brilhante, era suficiente para granjear a obediência de todos de igual modo. Rapazes do estábulo, cavalos, moços de estrebaria e cavaleiros. Naquele momento, o olho de Alec McMahon Mackenzie estava embaciado como uma ardósia empoeirada. O corpo, volumoso, outrora vigoroso, estava curvado sobre si mesmo e as faces encovadas pela apatia da inanição. Sabendo que Alec sofria de artrite no tempo úmido, Jamie agachou-se a seu lado para que ele não tivesse de se erguer. — O que aconteceu aqui? — perguntou. — Acabámos de chegar. O que se passou? O velho Alec pareceu levar um longo tempo para absorver a pergunta, assimilá-la e colocar a sua resposta em palavras. Talvez fosse apenas a quietude do estábulo, vazio e escuro, que fez com que as suas palavras soassem ocas, quando finalmente as proferiu. Tudo correu mal, disse. Marcharam sobre Nairn há duas noites e voltaram a correr ontem. Sua Alteza afirmou que iam marcar posição em Culloden. Lord George está lá agora, com as poucas tropas que conseguiu reunir. Não pude reprimir um pequeno gemido ao ouvir o nome de Culloden. Então, era aí. Apesar de tudo, iria acontecer. E nós estávamos ali. Um tremor percorreu o corpo de Jamie também. Vi os pelos ruivos arrepiarem-se-lhe nos braços. Mas a sua voz nada traiu da ansiedade que devia sentir. As tropas estão sem provisões para lutar. Lord George não percebe que têm de ter descanso e alimentos? O som rangente que o velho Alec emitiu podia ter sido o espectro de uma gargalhada. O que Sua Excelência percebe, pouca diferença faz, meu rapaz. Sua Alteza assumiu o comando do exército e Sua Alteza diz que devemos enfrentar os ingleses em Drumossi. Quanto a alimentos? As sobrancelhas do velho homem eram grossas e arrepiadas, tendo ficado inteiramente brancas no último ano, com pelos ásperos projetando-se para fora. Uma das sobrancelhas erguia-se agora pesadamente, como se mesmo essa pequena mudança de expressão fosse esgotante. Uma das mãos, tortuosas e nudosas da artrite, remexeu-se no seu colo, indicando as baias vazias. Comeram os cavalos no mês passado, disse simplesmente. Quase não houve mais nada para comer depois. Jamie levantou-se bruscamente e apoiou-se contra a parede, a cabeça baixa, em choque. Eu não conseguia ver-lhe o rosto, mas o seu corpo estava rígido como as tábuas do estábulo. Sim, disse finalmente, sim. E os meus homens? Eles tiveram a sua parte da carne? Donas, era um cavalo de grande porte. Falou serenamente, mas eu vi pela repentina agudeza do olhar de um só olho de Alec que ele também o ouviu, tal como eu, o esforço que impedia a voz de Jamie de se alquebrar. O velho ergueu-se lentamente do feno, o corpo aleijado movendo-se com dolorosa deliberação. Colocou uma das mãos tortuosas no ombro de Jamie. Os dedos, deformados pela artrite, não conseguiam fechar-se, mas a mão continuou ali, pousada, um peso morto, mas reconfortante. Não mataram donas, disse ele serenamente. Pouparam-no para o príncipe Charlar montar. Era o seu retorno triunfal a Edimburgo. O Sullivan disse que não seria apropriado que Sua Alteza marchasse a pé. Jamie cobriu o rosto com as mãos e ficou a tremer contra as tábuas do estábulo vazio. Sou um tolo, disse finalmente arquejante, tentando recuperar o fôlego. Meu Deus, como sou tolo! Deixou cair as mãos, mostrando o rosto, as lágrimas escorrendo pela sujidade da viagem. Passou as costas da mão pela face, mas as lágrimas continuavam a brotar dos seus olhos, como se fosse um processo inteiramente fora do seu controlo. A causa está perdida. Os meus homens estão a ser levados para um massacre. Há homens mortos a apodrecer no bosque. E eu choro por um cavalo. Meu Deus, sussurrou, sacudindo a cabeça. Sou um idiota. O peito do velho Alec ergueu-se com um suspiro e a sua mão deslizou pesadamente pelo braço de Jamie. Ainda bem que consegues chorar, rapaz, disse ele. Eu já nem isso consigo fazer. O velho dobrou uma perna desajeitadamente pelo joelho e baixou-se de novo. Jamie ficou parado por um instante, olhando para baixo, fitando o velho Alec. As lágrimas ainda rolavam incontidas pelo seu rosto, mas era como a chuva lavando uma superfície de granito polido. Em seguida, tomou o meu cotovelo e afastou-se sem uma palavra. Olhei para trás, para Alec, quando chegámos à porta do estábulo. Ele permanecia sentado, absolutamente imóvel, uma forma escura, corcunda, envolta na sua manta. O único olho azul, tão cego quanto o outro. Os homens espalhavam-se pela casa, exaustos, procurando o esquecimento da fome torturante e do conhecimento do desastre certo e iminente. Não havia nenhuma mulher ali. Aqueles chefes, cujas mulheres do clã os haviam acompanhado, já as tinham enviado de volta à segurança. A ruína iminente lançava uma longa sombra. Jamie deixou-me com uma palavra apenas murmurada ao chegarmos à porta que levava aos aposentos temporários do príncipe. A minha presença de nada adiantaria. Caminhei silenciosamente pela casa, sussurrante, com a respiração pesada de homens dormindo, o ar carregado do embotamento do desespero. Na parte mais alta da casa, encontrei um pequeno quarto de despejo. Abarrotado de ferro velho e móveis descartados, não era ocupado por ninguém. Deslizei para dentro daquele depósito de velharias, sentindo-me um pequeno roedor, buscando refúgio de um mundo em que forças misteriosas e poderosas estavam libertas para fazer grassar a destruição. Havia uma única e minúscula janela, cheia da manhã cinzenta e nebulosa. Esfreguei a sujidade de uma das vidraças com a ponta do meu manto, mas não havia nada a ser visto, além da omnipresente neblina. Encostei a testa contra o vidro frio. Em algum lugar, lá fora, estava o campo de Culloden, mas eu não via nada além da silhueta turva do meu próprio reflexo. Soubera que as notícias da morte misteriosa e macabra do Duque de Sandringham haviam chegado ao Príncipe Carlos. Ouvíramo-lo da boca de quase todos com quem falámos durante o trajeto para norte e tornou-se seguro para nós voltarmos a aparecer. O que exatamente tínhamos feito? Perguntava-me eu. Tínhamos arruinado, de forma definitiva, a causa jacobita na aventura daquela única noite? Ou tínhamos inadvertidamente salvado Carlos Stuart de uma armadilha inglesa? Corri o dedo, com um gemido agudo, pelo vidro enevoado, marcando mais um facto que eu jamais iria descobrir. Pareceu que um longo tempo transcorrera até ouvir passos nas tábuas sem tapete da escada do lado de fora do meu refúgio. Dirigi-me à porta e vi Jamie chegar ao patamar. Um olhar para o seu rosto foi suficiente. Alec tinha razão, disse ele sem preâmbulos. Os ossos da sua face sobressaíam sob a pele, mais proeminentes pela fome e mais aguçados pela raiva. As tropas deslocam-se para Culloden, como podem. Não comem nem dormem há 2 dias. Não há munições para o canhão, mas continuam em frente. A raiva eclodiu repentinamente e o seu punho cerrado abateu-se violentamente sobre uma frágil mesa. Uma cascata de pequenas vasilhas de latão de entulho doméstico acordou os ecos do sótão com uma barulheira infernal. Com um gesto de impaciência, arrancou a adaga do cinto e fincou-a violentamente na mesa onde ficou espetada, vibrando com a força do golpe. Os camponeses dizem que, se virmos sangue na nossa adaga, isso significa morte. Respirou fundo, com um som sibilante, o punho cerrado sobre a mesa. Pois bem, eu vi. E todos eles também viram. Eles sabem. Kilmarnock, Lochiel, tudo o resto. E de nada adianta sabê-lo. Baixou a cabeça, as mãos agarradas à mesa, olhando fixamente para a adaga. Parecia grande demais para o quarto acanhado, uma presença furiosa, ardendo em brasa, que podia irromper em chamas a qualquer momento. Em lugar disso, lançou os braços ao alto e desmoronou sobre um velho banco de madeira, onde ficou sentado com a cabeça enterrada nas mãos. Jamie, articulei eu, engolindo em seco. Mal conseguia pronunciar as palavras seguintes, mas tinham de ser ditas. Eu já conhecia as notícias que ele trazia e pensara no que ainda podia ser feito. Jamie, resta apenas uma coisa, uma última possibilidade. A sua cabeça estava afundada, a testa pousada nos nós dos dedos. Ele sacudiu a cabeça sem olhar para mim. Não há maneira nenhuma, contrapôs. Ele está decidido. Murray tentou dissuadi-lo. Lochiel também. Balmerino. Eu. Mas os homens estão lá, de pé, na planície, neste preciso momento. Cumberland partiu para Drumossi. Não há nada a fazer. As artes da cura são poderosas e qualquer médico, versado no uso de substâncias que curam, também conhece o poder daquelas que causam dano. Eu dera a Callum o cianeto que ele não tivera tempo de usar e pegara de volta o frasco mortífero da mesa junto à cama onde o seu corpo repousava. Estavam agora na minha caixa os cristais grosseiramente destilados de um pálido branco acastanhado, enganadoramente inofensivo na aparência.